coração sofrendo está, Deus está perto para consolar. Na solidão do quarto a dor parece grande, te falta amor. Ouça o que Deus está falando nesta hora. Estou aqui, filho, não chora. Sou eu quem faço cessar o pranto e dou fim à dor. Filho, não temas, pois sou eu o teu Senhor. Se o mundo aqui te faz sofrer, não te perturbes, confia e crê. É Deus quem dá real e a vitória sobre o mal. Ouça o que Deus está falando nesta hora. Estou aqui, filho, não chora. Sou eu quem faço cessar o pranto e dou fim à dor. Filho, não temas, pois sou eu o teu Senhor. Se é o mundo aqui te hace sofrer, não te perturbes, confia e crê. Dios quien da poder real y la victoria contra el mal. Oiga que Dios te está hablando en esta hora. Estoy aquí y no llora. Soy yo quien hago cesar el llanto. No hay más dolor. Hijo, no temas, porque soy tu Señor. Ouça o que Deus está falando nesta hora. Estou aqui, filho, não chora. Sou eu quem faço cessar o pranto e dou fim à dor. Filho, não temas, pois sou eu.